sopra em mim e traz de volta a minha vida. Faz renascer aquele amor de quando te encontrei. Espírito, faz ressurgir a chama que ardia em mim. Deus, toque em mim, eu quero estar em tua presença. Deus, eu quero uma nova unção que despedaça o jugo sobre mim, que abra os meus. Faz ressurgir a chama que ardia em mim. Deus, toque em mim, eu quero estar em tua presença. Deus, eu quero uma nova unção sobre mim, que abra os meus olhos, me dê um novo fôlego pra alcançar além. Vem, ó Deus de Israel, renova minha visão, restaura minha vida. Vem, Deus de Israel, renova minha visão, restaura minha vida.